Lugar de gente feliz. Indicativo de frequência CYK 775 AM 920 kHz em São Paulo. Canal 210 operando em frequência modulada 89,9 FM em Minas Gerais. E retransmissoras espalhadas em todo o Brasil. Emissoras filiadas à Rede Nacional Gospel de Comunicação. Estão chegando! Aqui é o seu lugar! Pra ficar com você em mais uma hora de muito louvor e adoração. Nacional Gospel! Aqui é o seu